Sim, está acabando. O tempo pra todos está esgotando. A vida passou, o jogo virou. No peito só aumenta a dor que ficou. De vários traíras, amizades, mentiras, promessas em vão que aqui não saía. Largado na esquina, você me dizia, no fundo da alma, que sobreviveria. Sim, está acabando a lealdade fraterna, a amizade sincera, aquela conversa, a compreensão, o aperto de mão, tamo junto, irmão, a cumplicidade, o amor de verdade, aquele rolê na praça da cidade, aquela mensagem pra saber como está, o amigo do peito e convidar pra almoçar. Sim, está acabando, acabou os abraços, o carinho, o afago, aquele açaí na sorveteria, a inteira pro churrasco era a nossa alegria. O mais importante é irrelevante, diante de uma foto em cima da estante. Um mundo intenso que existia aqui dentro, só resta lembranças que passa com o tempo. Sim, está acabando, podia ter feito ou fazer de novo. Dentro de um caixão, ali terminou a reflexão que apenas começou. A vida é um sopro, seja um guerreiro, libera o choro guardado no peito. Está se cumprindo, está tudo escrito, o pó se acaba, só vive o espírito. Sim, está acabando, não vemos o tempo passar nos momentos, só vemos o tempo quando não temos tempo de dizer o que era pra dizer naquele tempo. A lágrima cai, rola pela cara, a alma não se lava em cima da cama. Só o lá de cima que nos deu a vida, que tem o poder de curar as feridas. Sim, está acabando, já vimos demais pra não dar importância. O fim está chegando, só há esperança. A vida eterna, a nossa herança. O Espírito Santo mostrando a saída. Nas águas tu morre, no fogo ressuscita. Superando a dor, seguimos em frente, sempre na certeza que Jesus é com a gente.